Santo. Capacitado pela graça, Deus é um grande presenteador, o grande provedor, a fonte de toda bênção, absolutamente generoso e completamente confiável. Ousamos arriscar a nossa esperança na notícia mais alegre de todas. Se Deus permite o desafio, Ele providenciará graça para enfrentá-lo. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8, 32. Deus usa pessoas como você e eu. Deus muda o mundo com gente como você. Basta perguntar para as 22 pessoas que viajaram para Londres em uma manhã de outono de 2009 para agradecer a Nicholas Winton. Elas poderiam ter passado por um grupo de idosos de algum asilo fazendo turismo. Todos tinham 70 ou 80 anos, muitos com cabelos grisalhos e passos mais atrapalhados do que lépidos. Mas não era uma viagem de turismo, era uma jornada de agradecimento. Vieram para agradecer o homem que salvou a vida deles, um centenário recurvado que os recebeu em uma plataforma de trem, assim como fizera em 1939. Na época, ele tinha 29 anos e era corretor na Bolsa de Valores. As tropas de Hitler devastavam a Tchecoslováquia, separando as famílias judias e encaminhando os pais para os campos de concentração. Ninguém estava cuidando das crianças. Winton tomou conhecimento desse problema e resolveu ajudá-las. Aproveitou as férias e viajou para Praga, onde encontrou pais que, por incrível que pareça, estavam dispostos a confiar o futuro dos filhos aos seus cuidados. Após retornar à Inglaterra, Winton trabalhou em seu emprego na bolsa durante o dia e intercedeu pelas crianças à noite. Ele convenceu a Grã-Bretanha a permitir a entrada delas, encontrou lares para a adoção e angariou fundos. Depois programou o primeiro transporte para 14 de março de 1939 e realizou outros 7 no decorrer dos 5 meses seguintes. O último comboio chegou em 2 de agosto, perfazendo o total de 669 crianças resgatadas. Em 1º de setembro aconteceu o maior transporte de todos, mas Hitler invadiu a Polônia e a Alemanha fechou suas fronteiras para a Europa. Nenhuma das 250 crianças daquele trem jamais foi vista novamente. Passada a guerra, Winton não contou a ninguém sobre seus esforços de resgate, nem à própria mulher. Em 1988, ela encontrou um álbum no sótão com fotos de todas as crianças e uma lista completa de nomes, e o incentivou a contar a história. Quando ele contou, as crianças resgatadas voltaram para agradecer. O grupo resgatado inclui um diretor de cinema, um jornalista canadense, um correspondente de notícias, um ex-ministro do gabinete britânico, um executivo do ramo de revistas e um dos fundadores da Força Aérea de Israel. São mais 7 mil pessoas entre filhos, netos e bisnetos que devem sua existência à bravura de Winton. Ele usa um anel que lhe foi dado por alguma das crianças que salvou. Tem um verso do Talmud, o livro da lei judaica, que diz: "Salve uma vida, salve o mundo." Você conhece a graça de Deus? Então pode amar corajosamente e viver vigorosamente. Nada fomenta a coragem como uma compreensão clara da graça. Conceda graça mais uma vez. Seja generoso mais uma vez. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4, verso 10. Alcançando pelo amor. Jesus contou a história de um homem branco e rico que voltava para casa, saindo do escritório no centro da cidade. Como já estava tarde e se sentia cansado, o homem decidiu ir pela via expressa, que passava pela parte mais violenta da cidade. E quem diria? O combustível acabou. Enquanto andava até o posto de gasolina mais próximo, ele fora assaltado e agredido, ficando à beira da morte na calçada. Alguns minutos depois, um pastor passou pelo mesmo local enquanto se encaminhava para o culto noturno. Ele viu o homem na calçada e quis ajudar, mas achou que seria muito perigoso parar ali. Não demorou muito para que um respeitado líder comunitário também passasse por ali e avistasse o homem, mas ele também achou que seria melhor não se envolver. Por fim, um imigrante hispânico idoso que dirigia uma caminhonete velha viu o homem, parou e o levou até o hospital. O senhor pagou a conta do hospital e seguiu seu caminho. Eu mudei os personagens da história, mas não a pergunta que Jesus faz. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Lucas 10, verso 36. Seu próximo não é só o vizinho da sua casa, mas também aquele do outro quarteirão ou das áreas humildes. Seu próximo é a pessoa que você aprendeu que não deve amar. Para o judeu dos tempos de Jesus, era o samaritano. Para o israelense de hoje, é o palestino. Para o árabe, é o judeu. Para o negro, que tal um caipira que dirige uma picape, carrega uma arma, masca tabaco e usa boné? Para o hispânico pobre, que tal o hispânico rico? Para qualquer hispânico, não seria a pessoa que o chama de imigrante clandestino? Para o branco, é aquele que o chama de gringo. Para o negro, é aquele que o chama de moleque. Amar o próximo é amar a pessoa que se acostumou a odiar. Se com as minhas fraquezas e os meus defeitos Deus permite que eu lhe chame de pai, por que não devo estender essa graça ao próximo? Alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Se Deus nos amou tanto, podemos não nos amar uns aos outros? Tendo sido perdoados, podemos não perdoar? Tendo nos servido na mesa da graça, podemos não dividir umas poucas migalhas? Deus atende às nossas necessidades com a graça. Wither Sample suspeitou de problemas no momento em que viu o corte na mão do pai. Os dois sentaram-se para fazer um rápido almoço no intervalo dos procedimentos cirúrgicos. Wither olhou para o ferimento e o questionou. Quando Kyle explicou que o machucado acontecera durante uma cirurgia, uma onda de náusea tomou conta dela. Os dois eram médicos, ambos sabiam do risco. Ambos entendiam o perigo de tratar pacientes com AIDS no Zimbábue. E agora seus medos se concretizaram. Kyle Sheets era um veterano com 12 anos de viagens e missões médicas. Essa viagem para o Zimbábue não era a primeira. A exposição ao vírus da AIDS era. Wither encorajou seu pai a começar imediatamente o tratamento antirretroviral para evitar a infecção por HIV. Kyle estava relutante. Ele conhecia os efeitos colaterais. Cada um deles era uma ameaça à vida. Mesmo assim, Wither insistiu e ele consentiu. Em poucas horas, ele estava extremamente doente. Eles mudaram o momento da partida dele quando começaram a imaginar que ele sobreviveria à viagem de 44 horas, que incluía uma parada de 12 horas na África do Sul e 17 horas de voo para Atlanta. Kyle embarcou em um avião transoceânico com uma febre de 40 graus. Ele tremia de frio. Nesse momento, ele estava tendo dificuldades para respirar e não conseguia se sentar. Incoerente, olhos amarelados, fígado aumentado e dolorido. Os dois médicos reconheceram sintomas de insuficiência hepática aguda. Wither sentia todo o peso da vida do pai sobre os seus ombros. Wither explicou a situação aos pilotos e convenceu-os de que a melhor esperança para o pai era fazer o voo para os Estados Unidos o mais rápido possível. Com apenas um estetoscópio e um frasco de espenifrina, Ela sentou-se ao lado dele e ficou imaginando como colocaria o corpo dele no corredor para fazer uma massagem cardíaca, no caso se o coração dele parasse. Vários minutos de voo e Kyle adormeceu. O Ider moveu-se por sobre ele e chegou ao banheiro a tempo de vomitar a água que acabara de beber. Ela curvou-se no chão em posição fetal, chorou e orou: preciso de ajuda. O Ider não se lembra por quanto tempo orou, mas foi o bastante para que um passageiro preocupado batesse à porta. Ela abriu e pôde ver quatro homens parados na copa. Um deles perguntou se ela estava bem. O Ider assegurou que estava bem e disse a ele que era médica. O rosto dele iluminou-se quando explicou que ele e seus amigos também eram médicos, assim como os outros 96 passageiros, disse ele. 100 médicos do México estavam no voo. O Ider explicou a situação e pediu seu auxílio e suas orações. Eles deram as duas coisas: alertaram um colega que era médico especialista em doenças infecciosas. Juntos, avaliaram a condição de Kyle e concordaram que não havia mais nada a ser feito. Ofereceram-se para ficar com ele para que ela pudesse descansar. O Ider foi descansar. Quando acordou, Caio estava em pé e conversando com um dos médicos. Embora sua doença ainda fosse caso de UTI, ele estava muito mais forte. O Ider começou a reconhecer a mão de Deus em ação. Ele os colocara exatamente no avião certo, com as pessoas certas. Deus satisfizera as necessidades deles com graça. Você é um troféu da bondade de Deus, um participante de sua missão. Não perfeito por um recurso qualquer, porém mais perto da perfeição do que nunca. Constantemente mais forte, gradualmente melhor. Isso acontece quando a graça acontece. A dinâmica de conceder graça é a chave para entendê-la. Pois é quando perdoamos os outros que começamos a sentir o que Deus sente. Veja o seu inimigo como um filho de Deus e a vingança como algo que cabe a Deus. Como podemos nós, receptores da graça, fazer mais que isso? Ousamos pedir graça a Deus quando nos recusamos a concedê-la? Um presente da graça. Depois de uma curta estadia em San Antônio, decidi que precisava de um paletó novo para a Páscoa. No Brasil, onde servimos, ninguém usa paletós e gravatas e logo não precisava tê-los. Assim, eu queria comprar um. De pé em frente aos cabides, dei-me conta de que estava ao lado de um cidadão bastante conhecido, Red McCombs. Ele é dono de vários estacionamentos e já possuiu também um time de futebol americano da primeira divisão em Minnesota. Trocamos cumprimentos e gentilezas. Ele me contou sobre o irmão, um pastor. Disse para ele que estava muito feliz por morar em San Antônio. Depois de algum tempo, seguimos nossos caminhos. Escolhi um paletó e fui até o caixa quando ouvi essas palavras. O seu paletó já foi pago. O homem com quem você conversava já pagou por ele. O meu primeiro pensamento foi: nossa, eu deveria ter pegado um par de calças também. Pense no que aconteceu comigo. Eu estava endividado. Então, do nada, descobri que minha dívida havia sido paga. Eu poderia aceitar ou recusar o presente. A decisão foi fácil. Quem me deu o presente tinha recursos para pagá-lo. Eu não tinha motivo algum para duvidar da capacidade ou da sinceridade dele. Você também não tem. Deus tem uma capacidade enorme de amar e cuidar de você. Os misericordiosos, diz Jesus, recebem a misericórdia. Eles presenciam a graça. Eles são abençoados porque testemunham a mais importante bondade. As bênçãos de Deus são dispensadas de acordo com o alcance de sua graça, não de acordo com a profundidade da nossa fé. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6.